Droga Mais da Rua dos Mineiros. 2453-1300 ou 2453-4268. Novos números de WhatsApp: 99938-7187 ou 99999-1039. Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco. Casa de Rações Bons Amigos, a sua melhor opção. Produtos de agropecuária, produtos de pet shop e muito mais. Entregamos a domicílio. Aceitamos pagamentos por Pix e aceitamos todos os cartões. Casa de Rações Bons Amigos. Tudo que você precisa para o seu animal, você encontra aqui. WhatsApp 24 998 70 6243. Casa de Rações Bons Amigos. No asfalto, na subida para Osório. Aqui você encontra qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Casa de Rações Bons Amigos. Casa de Rações Bons Amigos, Estrada Valença Pentanha 4100, na subida para Osório. Curta nossa página no Facebook, Rádio Cultura de Valença, e concorra a muitos prêmios. A Clínica Veterinária Bem-Estar Animal São Francisco de Assis informa que está em novo endereço com amplas instalações. Nossos serviços: banho e tosa, banhos terapêuticos, vacinas, vermifugações, ultrassonografia, raio-x digital, eletrocardiograma, laser terapia, acompanhamento gestacional, limpeza de tártaro e exames laboratoriais. Fazemos também atendimento domiciliar. Clínica Veterinária Bem-Estar Animal São Francisco de Assis. Tradição e qualidade no atendimento desde 2008, em novo endereço, na Rua Araújo Leite 623, em frente à Enza no Barroso. Responsável técnica, doutora Helena Coelho. Serviços de cirurgia, internação e agora com emergência 24 horas. Somos a única clínica da cidade em atendimento veterinário 24 horas. Informações e agendamentos pelo telefone 2453-2187 ou WhatsApp 99263-7973. Tem qualidade, economia, preço baixo tem também. Vem, podes vir. O melhor atendimento e preço baixo é só aqui. Mercado e Padaria Cerejinha, em dois endereços para você economizar de verdade. Mercado e Padaria Cerejinha está sempre pensando em você, cliente amigo. Venha nos fazer uma visita e confira, temos promoções todos os dias com preços imbatíveis em todos os setores da loja. Mercado e Padaria Cerejinha, Rua Presidente Kennedy 501, no Jardim Valença. WhatsApp 99308-0459 ou Rua Francisco Borges Castanheira 343, na Água Fria. WhatsApp 99920-8999. Mercado e Padaria Cerejinha. Preço baixo, qualidade, variedade e bom atendimento. O melhor atendimento e preço baixo é só aqui. Aprenda a dirigir onde vale a pena. Aprenda a dirigir na Autoescola Viena. Direção, legislação, carro ou moto, ônibus, caminhão. Os melhores instrutores, credibilidade, venha conferir. A Autoescola Viena ensina você a dirigir. Autoescola Viena, fone 2453-4050. Autoescola Viena. Informações pelo WhatsApp 24988710190. Autoescola Viena, Rua João Pereira, 129, Centro, Valença. Você precisa estar aqui, o supermercado da sua família. Qualidade, atendimento e preço baixo. Venha conhecer o Mercado Chacrinha, onde você encontra bom atendimento, qualidade, variedade e preço baixo de verdade. No Mercado Chacrinha, artigos de mercearia, perfumaria, limpeza, higiene pessoal, hortifruti, granjeiros, fresquinhos, frios, laticínios e açougue com carne de qualidade. Temos ainda bebidas e muito mais. Mercado Chacrinha, temos promoções todos os dias. Siga nossa página no Instagram, Mercado.Chacrinha, no Facebook Mercado Chacrinha, e fique por